velho que gosta de banana pra caramba. Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças. Com suas macaquices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar enquanto você não rir. Ele não vai parar enquanto você não rir. Nossa! Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão. Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Amigo das crianças, com suas macaquices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar enquanto você não rir. Ele não vai parar enquanto você não rir. Coça a cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão.